André Chibis, o mural de Ibicoara. Estou aqui sozinha, longe de você, perdida em pensamentos, querendo te ver. Eu não sou nada sem o teu amor. Sem você, meu sol se apaga, o céu fica sem cor. Preciso de você perto de mim. Longe de você, sinto saudade sem fim. Estou escrevendo essa canção, dizendo o que diz meu coração. Preciso de você aqui pra te abraçar, te ver. Deixa de sofrer, não quero mais ilusão.